Ficheiro 45, página 252, capítulo 26. Cá fora, no corredor, vejo a Paler, exatamente no mesmo lugar. Encontraste o que procuravas? Perguntei a ela. Levanto o botão de rosa branco em resposta e passo rapidamente por ela. Devo ter conseguido chegar ao meu quarto, porque quando volto a mim, estou a encher um copo com a água da torneira da casa de banho e a meter a rosa lá dentro. Ajoelho-me nos azulejos frios e olho para a flor, semicerrando os olhos, porque parece ser difícil focar a sua brancura sob a forte luz fluorescente. Prendo um dedo no interior da minha pulseira, torcendo-a como um torniquete, magoando o punho. Espero que a dor ajude a prender-me à realidade como ajudava o Pita. Tenho de me aguentar. Tenho de saber a verdade acerca do que aconteceu. Há duas possibilidades, embora os pormenores associados a ambas possam variar. A primeira, na qual sempre acreditei, é a de que o Capitólio enviou aquela aeronave, largou os paraquedas e sacrificou as vidas das suas próprias crianças, sabendo que os rebeldes recém-chegados viriam em socorro das mesmas. Há indícios para sustentar esta hipótese. O selo do Capitólio na aeronave, a ausência de qualquer tentativa para mandar o inimigo pelos ares e a longa experiência do Capitólio em usar crianças como joguetes na sua guerra contra os distritos. Depois, há a versão do Snow, de que uma aeronave do Capitólio, pilotada por rebeldes, bombardeou as crianças para acabar rapidamente com a guerra. Mas se foi este o caso, por que é que o Capitólio não disparou contra o inimigo? Será que o elemento de surpresa os desorientou? Será que já não tinham defesa? As crianças são preciosas para o 13. Pelo menos foi o que sempre me pareceu. Bem, tirando a minha pessoa, talvez. Depois de cumprir a missão que me foi imposta, tornei-me dispensável. Se bem que há muito que não sou vista como criança nesta guerra. E por que fariam eles isso? Sabendo que o seu pessoal médico possivelmente iria reagir e ser apanhado pela segunda explosão. Não o fariam, não podiam. O Snow está a mentir, manipulando-me, como sempre me manipulou. Esperando voltar-me contra os rebeldes e talvez destruí-los. Sim, claro. Então, o que é que me continua a importunar? Aquelas bombas de dupla explosão, por exemplo. Não é que o Capitólio não pudesse ter a mesma arma. É que tenho a certeza de que os rebeldes a tinham. Uma invenção do Gale e do Beatty. Depois, há o facto de o Snow não ter feito qualquer tentativa de fuga, quando sei que ele é o sobrevivente consumado. Custa acreditar que não tivesse um refúgio algures, um bunker cheio de provisões, onde ele pudesse acabar o resto da sua vidinha de serpente. E, finalmente, há a avaliação que ele faz da Coin. É verdade que ela fez exatamente o que o Snow disse. Deixou que o Capitólio e os distritos se derrotassem uns aos outros e depois avançou para assumir o poder. Mas mesmo que esse tivesse sido o seu plano, isso não quer dizer que tenha lançado aqueles paraquedas. A vitória já estava nas suas mãos. Tudo estava nas suas mãos. Menos eu. Lembro-me da resposta do Boggs quando admiti que nunca tinha pensado no sucessor do Snow. Se a tua resposta imediata não é a Coin, então constituís uma ameaça. És o rosto da rebelião. És capaz de ter mais influência do que qualquer outra pessoa. Publicamente, o máximo que alguma vez fizeste foi tolerá-la. De repente estou a pensar na prima, que ainda não tinha 14 anos, não tinha idade para receber o título de soldado, mas por alguma razão estava a trabalhar nas linhas da frente. Como é que isso aconteceu? Que a minha irmã tivesse desejado lá estar, não tenho dúvidas. Que seria mais competente que muitos dos mais velhos, é indiscutível. No entanto, alguém muito importante teria de ter autorizado o envio de uma rapariga de 13 anos para a guerra. Foi a Coyne que o autorizou, esperando que a morte da prima me destruísse completamente? Ou pelo menos me colocasse definitivamente do seu lado? Eu nem sequer teria tido de o testemunhar em pessoa. Várias câmaras estariam a filmar o círculo da cidade, gravando o momento para sempre. Não, agora estou a enlouquecer, a cair em algum estado de psicose delirante. Demasiadas pessoas estariam a par da missão. Haveria fugas de informação. Ou não? Quem teria de saber, além da Coyne, do Plutarch e de uma tripulação pequena, fiel e facilmente descartável? Preciso urgentemente que alguém me ajude a resolver isto. Só que toda a gente em quem confio já morreu. O Sina, o Boggs, o Finnick, a Prim. Ao Pita, mas ele mais não podia fazer do que especular. E quem sabe em que estado se encontra o seu cérebro. Resta apenas o Gale. Mas ele está longe. E mesmo que estivesse ao meu lado, poderia abrir-me com ele? Que poderia dizer-lhe? Como poderia dizê-lo, sem insinuar que foi a bomba dele que matou a prima? A impossibilidade dessa ideia, mais do que tudo, é a razão por que o Snow tem de estar a mentir. Em última análise, só há uma pessoa que pode saber o que aconteceu e talvez ainda esteja do meu lado. O simples abordar o assunto pode ser um risco, mas embora ache que o Haymitch possa jogar com a minha vida na arena, não acho que me denunciaria à Coyne. Quaisquer que sejam as nossas divergências, preferimos sempre resolvê-las entre nós. Levanto-me dos azulejos, saio para o corredor e dirijo-me ao quarto do Haymitch. Quando vejo que ele não responde às minhas pancadas, abro a porta. Uf, é incrível como ele consegue conspurcar um espaço em tão pouco tempo. Pratos meio cheios de comida, cacos de garrafas, bocados de móveis partidos durante alguma bebedeira, encontram-se espalhados por todo lado. Ele está deitado num emaranhado de lençóis em cima da cama, desalinhado, sujo e desmaiado. Haymitch, chamo, abanando-lhe a perna. Claro, não é suficiente. Mas tento mais algumas vezes, antes de lhe despejar um jarro de água na cara. Ele acorda sobressaltado, brandindo a sua faca e golpeando o ar. Parece que o fim do reino do Snow não significou o fim do seu terror. Ai, és tu, diz ele. Percebo pela sua voz que ainda está bêbado. Haymitch, começo. Vejam só, o mimo gaio recuperou a voz. Ele ri-se. Bem, o Plutarco vai ficar contente. Depois bebe um golo de uma garrafa. Porque estou todo molhado. Disfarçadamente deixo cair o jarro atrás de mim para uma pilha de roupa suja. Preciso da tua ajuda, anuncio. O Haymitch arrota enchendo o ar de vapores de aguardente. Que foi, boneca? Mais problemas com os rapazes? Não sei porquê, mas isso magoa-me, como raramente o Haymitch consegue magoar-me. Ele deve percebê-lo no meu rosto, porque mesmo no seu estado de embriaguez, tenta retratar-se. Pronto, não teve piada. Mas eu já estou à porta. Não teve piada, volta. Pelo baque do seu corpo batendo no chão, presumo que tenha tentado seguir-me, mas não adianta. Atravesso a mansão aos zigue-zagues e meto-me num roupeiro cheio de coisas de seda. Arranco-as dos cabides até fazer um monte e depois enterro-me nele. No forro do meu bolso encontro uma pílula de morfolina perdida e engulo-a em seco, travando a minha histeria galopante. Mas não chega para emendar as coisas. Ouço o Haymitch a chamar-me ao longe, mas ele não vai encontrar-me no estado em que está. Especialmente neste novo lugar. Envolta em seda, sinto-me como uma lagarta num casulo à espera da metamorfose. Sempre achei que essa fosse uma condição pacífica. A princípio é, mas à medida que se aproxima da noite, sinto-me cada vez mais encurralada, sufocada pelos ligamentos escorregadios, incapaz de sair antes de me ter transformado em algo belo. Contorço-me, tentando livrar-me do corpo arruinado e desvendar o segredo para ter umas asas impecáveis. Apesar do esforço enorme, permaneço uma criatura hedionda, cuja forma foi moldada a fogo pela explosão das bombas. O encontro com o Snow abriu as portas ao meu velho repertório de pesadelos. Parece que fui novamente picada pelas vespas batedoras. Uma vaga de imagens horrorosas, com um breve intervalo que confundo com o acordar, mas que afinal é o início de outra vaga. Quando os guardas finalmente me encontram, estou sentada no chão de roupeiro, enredada em seda e aos gritos. A princípio luto com eles, até me convencerem de que estão a tentar ajudar-me, libertando-me dos tecidos sufocantes e levando-me para o meu quarto. No caminho, passamos por uma janela e vejo a madrugada cinzenta e nevosa estendendo-se sobre o Capitólio. Um Haymitch muito ressacado espera-me com um punhado de comprimidos e um tabuleiro de comida que nenhum de nós tem vontade de comer. Ele tenta, sem grande convicção, levar-me a falar de novo, mas percebendo que não vale a pena, envia-me para um banho que já preparou. A banheira é funda, com 3 degraus para a base. Desço lentamente para a água quente e sento-me com espuma até ao pescoço, esperando que os medicamentos comecem rapidamente a fazer efeito. Os meus olhos fixam-se na rosa que abriu as suas pétalas durante a noite, enchendo o ar vaporoso com seu forte perfume. Estou a levantar-me e a pegar numa toalha para a esmagar, quando alguém bate levemente à porta. Esta abre-se e revela 3 rostos familiares. Eles tentam sorrir, mas nem a Vénia consegue esconder o seu choque quando vê o meu corpo de mute desfigurado. Surpresa! Exclama a Octávia com um pequeno guincho e depois desata a chorar. Fico perplexa com a reaparição da minha equipa de preparação. Mas depois percebo. Hoje deve ser o dia da execução. Vieram arranjar-me para as câmaras, levar-me ao grau zero de beleza. Não admira que o Otávio esteja a chorar. É uma missão impossível. Eles mal conseguem tocar nos meus retalhos de pele, com medo de me magoar. Por isso enxugo-me sozinha. Digo-lhes que já não reparo na dor, mas o Flávios ainda estremece quando me envolve no robe. No quarto encontro outra surpresa. Sentada, muito direita numa cadeira, reluzente desde a peruca de ouro metálico até aos sapatos de verniz de salto alto, segurando uma prancheta, impressionantemente na mesma, tirando uma expressão vazia nos olhos. Effie, digo. Olá, Katniss. Ela levanta-se e beija-me na face, como se nada tivesse ocorrido desde o nosso último encontro, na véspera do quarteirão. Bem, parece que temos outro grande, grande dia pela frente. Portanto, o melhor é de começares a arranjar-te e eu vou ver como estão os outros preparativos. Está bem, respondo para as suas costas. Dizem que o Plutarco e o Haymitch tiveram de lutar bastante para a manter viva, comenta a Vénia baixinho. Ela foi presa depois da tua fuga. Então, isso ajudou. Effie trinca rebelde. É difícil imaginar, mas como não quero que a Coina mate, farei questão de a apresentar como tal, se me perguntarem. Parece que afinal foi bom o Plutarco ter-vos raptado. Somos a única equipa de preparação ainda viva. E todos os estilistas do quarteirão foram mortos, informa a Vénia. Não diz quem os matou especificamente. No entanto, começo a interrogar-me se isso importa. Ela pega com cuidado numa das minhas mãos marcadas e levanta-a para a examinar. Ora bem, que achas melhor para as unhas? Vermelho ou talvez negro azevis?